É, doutor, você fechou o vidro no sinal, na cara do moleque que te pedia um real. Só lamento pra você. Chicote estrala, moleque JP, uma navalha. Sem GPS, sem sistema, treme feito vara, mete bala. Em cima desses canalhas, coloca a pistola na cinta, um lenço preto na cara, doutor. Não sai de casa, promotor. Fica em casa, tranca a porta do banheiro, se disfarça, pinta a cara. Não vai adiantar, pois os pivetes tão nervoso. A panela vazia, os deixou sangue no olho. Vim buscar o que não tive, vim buscar o que tu tem. Vou te amordaçar, faço tua filha de refém. Me dá senha no cofre, me dá uma loja, o dedo corta no gatilho da minha preta. Droga, você lembra do moleque que estava no sinal? Você fechou o vidro te pedindo um real. Hoje tá na sua frente de ferramenta na mão, te cuspindo na cara sem nenhuma compaixão. Olha pra trás, compreende, sua vida foi inútil. Todo engravatado, deu tiro no escuro. Vim buscar o que é meu, por direito da favela. TV nova pra minha mãe, pro meu filho a nova beca. Cansei de acordar sem chinelo pra calçar. 5 da manhã levantando pra trampar, catando lixo, fruta, atrás do mercado, do lado do Semec, flanelinha, limpa os carros. Poderia ter estudado e ter um futuro diferente, mas a única escola do bairro foi embora na enchente. Aprendi com o meu pai que tem que ser valente. Chapado todo dia, me batia constantemente, até que virei um jogo. Comprei um 38, foi na sexta-feira, na cabeça 3 pipocos. Nunca mais ele vai ver uma garrafa de cachaça. Acabaram os dias de levar tapa na cara. O sofrimento nos mostra como sobreviver. Ensina a entrar no banco, já voltando pra fuder. Atirando no PM, fazendo ele chorar, implorando: não me mata, eu tenho um filho pra criar. Porque não pensou antes de vestir a farda? Tá na ilusão ainda de ganhar medalha. RP, civil, gatitão com o cu na mão. Os boyzinhos roubando o banco na base da explosão. Que decepção, não consegue pegar um. A gente dá 10 passos e os caras não saem de um. O fato e aldeia, mano, foi sensacional. Foi só chuva de bala no posto policial. Cardinal.